É, eu me descobri no rap em 1986, né, meu? Eu não fazia rap, não produzia rap, mas eu curtia pra quermesse e tal. Até que em 1988 eu fui numa festa no Palmeiras, da qual o Cash Money tinha acabado de ser campeão mundial, e eu fui lá pra assistir. Aí eu descobri que realmente era aquilo que eu queria fazer, entendeu? Aí em 1990 eu fui pro exército, né, mano? Aí passei um ano lá, depois que eu saí de lá, entrei numa banda que chamava Resumo do Jazz. Residi nessa banda 14 anos, foi bom que eu aprendi muita coisa, foi da hora. E depois que eu saí de lá, eu fiquei 16 anos numa banda que chamava DRM. E hoje eu toco pro Blazer Lowrider, né, é uma característica nova aí. E tá sendo muito bom, com muita disciplina e elegância, é assim que tem que ser pra nós. Eu tô muito feliz com o resultado que a gente tem obtido até agora. Isso daí é um pouco da minha história, DJ Paulus. Vamos que vamos.